rodinha. Vamos todos ir andar. Vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e quebrou-se. O amor que tu me tinhas era pouco e acabou-se. Por isso, dona Rosa, entre dentro dessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Seu rato está? Não, só daqui a 3 horas. 1, 2, 3. Seu rato está? Está. Cuspa na porta e entre. Vamos, vamos lá, na casa do beija-flor. Vamos, vamos lá, na casa do meu amor. Oh, Mariazinha, oh, Mariazinha, entrarás na roda, ficarás sozinha. Eu sozinha não fico, nem hei de ficar. Uma dessas damas há de ser meu par. Tira, tira seu pezinho, bota pra juntinho ao meu. E depois não vá dizer que seu par se arrependeu. Mene, mene, mu. A, bes, tu. Quem é mãe é só tu. Caramujo me prendeu lá em cima do telhado, roendo um pé de burro e pensando que era marmelo. Valentim, tim, tim, Valentim, meu bem, quem tiver inveja faça assim também. Constância, dona Constância, entrai no jardim de flores. No meio de tantas flores, abraçai, abraçai o vosso amor. Barra, barra, barra, barra, barra, barra manteiga. Barquinha virou pro fundo do mar, por causa da Teresa que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, tirava a Teresa do fundo do mar. Pinhé, pinhé, pinhé, pinhé, pinhé, pinhé, pinhão. Olha triste da viuvinha. Ela diz que quer casar. Ela não tem o vestido. Vem o noivo lhe ajudar. Nasce o sol e nasce a lua. Cada qual abraça a sua. Bom barqueiro, me deixai passar, passar. Tenho um filho pequenino para acabar de criar, de criar. Bom barqueiro, me deixai passar, passar. Tenho um filho pequenino para acabar de criar, de criar. Pera ou maçã? Pera. Maçã. Roda com tia de noite e de dia. O galho cantou e a casa caiu. Roda com tia de noite e de dia. O galho cantou e a casa caiu. Roda com tia de noite e de dia. O galho cantou e a casa caiu. Roda com tia de noite.